alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, menino. Olá, menina. Olá, gente boa, gente querida, gente do meu coração. Eita, eu tô que tô chegando aí com vocês. Ô, doido. É, a partir de agora, Maurício Fares, no seu radinho, no computador, onde quer que você esteja, ó, eu tô aí do seu lado, viu? E te desejando toda a felicidade do mundo, que seus sonhos se tornem realidade, que você consiga a realização de tudo aquilo que você tem em mente. Menina, ô menina, pra você, menino, ó, beijão, viu? E pra você, meu amigo, aquele abraço, eita! E olha, vamos fazer um programa bem alegre, bem pra cima, bem gostoso mesmo. E vamos ter muita música bonita, vamos ter a carta destaque. Daqui um pouquinho eu falo pra vocês qual é a carta destaque de hoje, tá? Tá, daqui um pouquinho, viu? Mas então, vamos começar. Como a música é a parte principal, é a parte mais gostosa, então tá aí. Começa com o seu amado, viu? Não é o meu, não. É o seu amado Batista, Perdoa. Roda lá, menino! Agora eu vou chamar pra cantar comigo, dividir essa canção de amor. Meu amigo, o meu ídolo, amado Batista. Amor, o sol está se pondo. Um dia você vai pensar: será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo que é seu direito escolher, mas guarde bem no coração o que eu vou dizer. Um dia você vai ter filhos, uma família construir. Eu sei que a vida lhe dará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza você era tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada, nada. Espera o último abraço, espera. Aqui nosso retrato leva e vai seguindo a sua estrada. Se um dia se lembrar de mim, à tarde quando o sol se pôr, vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Obrigado, ei, meu amigo, quebrou tudo. Um dia você vai ter filhos e uma família construir. Eu sei que a vida lhe trará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza você era tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada. Espera o último abraço, espera. Aqui nosso retrato leva, pode seguir a sua estrada. Se um dia se lembrar de mim, tarde quando o sol se pôr, se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Ah, olha só, a carta destaque de hoje é a carta do filho adotivo de Mantena, em Minas Gerais. Rapaz, essa cartinha aqui, ó, é danadinha, viu? Acho que vocês vão gostar muito, na hora que eu ler a carta aqui, vocês vão gostar muito da história do filho adotivo de Mantena, em Minas Gerais. Daqui mais um pouquinho, viu? E você também quer participar comigo, quer mandar aí a sua carta de destaque, quer fazer o seu pedido musical? Ora, ora, tem duas formas. Você pode mandar através do site www.radioestudiobrasil.com.br ou então através da nossa caixa postal 0633 CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Pronto, aí você, qualquer um das duas formas, você entra em contato aqui com os nossos programas e pode ter certeza que a gente atende com todo prazer, viu? Agora vamos trazer uma música internacional, The Beatles, Hey Jude. Vamos lá, roda, menino, roda. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Don't care. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. O meu amigo Chico Legal, ele é Francisco de Almeida. Ele atualmente mora em João Pessoa, na Paraíba. Ele já foi meu companheiro de rádio. Nós transmitimos futebol muito tempo juntos através da Rádio Planalto em Brasília. Aí ele agora está aposentado. Ele, na verdade, é potiguar. Ele é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Mas ele preferiu morar em João Pessoa. Não que ele não goste da capital dele, mas é que lá em João Pessoa parece que é a terra da esposa dele, coisa e tal. Então ele fica por lá. E ele postou aqui no Facebook, na minha linha do tempo, uma mensagem. Olha só, interessante. Todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Portanto, seja gentil com todo mundo, sempre. É uma verdade, né? A gente olha a cara das pessoas aí e não percebe que por trás a pessoa pode estar enfrentando um problema terrível. E a gente, muitas vezes, fica aí com grosseria, fica com uma forma nada agradável de tratar os outros. Então é por isso mesmo que a gente tem que sempre ser gentil com todas as pessoas, que ninguém sabe o problema que cada um está atravessando, não é verdade? Não é vero? Pois é. Olha, vou trazer agora uma dobradinha musical. Vamos rodar primeiro Meu Patrão. É o Meu Patrão. É o Edelson Moura que vai cantar Amor Bandido. E depois, Eduardo Costa, fã número um. Roda, menino, roda, roda. Acreditei no que falou, fui fundo nesse amor. Dei tudo o que você pediu, eu fui seu protetor. Palavras lindas de amor, ouvi você dizer. Prendeu meu coração de vez, não deu pra me defender. Pedaço de minha vida foi, o meu sonho mais bonito foi, estrela que veio do espaço e me iluminou. Chuva que molhou o meu quintal, luz do meu viver, meu bem, meu mal. Paixão que invadiu meu peito, feito um vendaval. E agora você vem dizendo que tudo acabou, e que nunca fui seu verdadeiro amor, que tudo não passou de um mal entendido. E agora o que é que eu faço com esta paixão? O que é que eu digo pro meu coração que caiu nas garras deste amor bandido? Pedaço de minha vida foi, o meu sonho mais bonito foi, estrela que veio do espaço e me iluminou. Chuva que molhou o meu quintal, luz do meu viver, meu bem, meu mal. Paixão que invadiu meu peito, feito um vendaval. E agora você vem dizendo que tudo acabou, e que nunca fui seu verdadeiro amor, que tudo não passou de um mal entendido.

quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. De segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. É, gente, o Natal tá chegando, ó. Tá batendo na porta aí. E aí? Você já está se programando? O que, que você vai fazer? Eu, particularmente, não gosto muito dessas datas festivas, Natal e Ano Novo, porque para mim sempre falta alguém. Quando eu, assim, eu vejo as comemorações, vejo as famílias reunidas, felizes, aí eu olho, sempre parece que tem um lugar vazio ali, e aquilo me dá me dá uma tristeza, me dá uma saudade danada. Então eu não gosto muito dessas datas festivas, não. Mas eu sei que é importante a gente preservar, principalmente que são os nossos costumes e tradições. Então é sempre bom, quem gosta aí de estar com a sua família, com seus filhos, seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos. Enfim, de uma forma ou de outra, você nunca pode se sentir sozinho, né? Sempre deve ter alguém com quem você possa compartilhar algum momento, alguma coisa da sua vida. A gente nunca pode deixar a vida seguir um curso numa linha só. A linha tem que ser de duas vias, uma que vai e outra que vem. Por isso mesmo que a gente sempre se relembra de pessoas que já não estão mais aqui nesse plano, mas que seja uma saudade gostosa e não uma saudade doída, aquela saudade que machuca, né? Eu tô falando isso aí porque tá chegando já, o Natal tá aí. E como diz aquela vinhetinha da Rede Globo, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Só que eu nunca fui convidado para essa festa deles, então deixa eles para lá e eu para cá. Ora, ora, ora, né? Vamos rodar agora o pequeno grande cantor, Nelson Ned. Quem se lembra do Nelson Ned? Pois é, essa música aqui, olha que sucesso. Mas tudo passa, tudo passará. Roda lá, menino! Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lá a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passará, que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade daqui um pouquinho a nossa carta de destaque de hoje, viu? É a carta do filho adotivo de Mantena em Minas Gerais. Eita, eu tava lendo a cartinha do menino aqui. Ufa, ainda bem que tem certas coisas, quando cai a ficha da gente, parece que tudo clareia. Daqui, não vou ficar adiantando muita coisa, não. É bom para daqui um pouquinho você saber o que, que é que eu tô dizendo. Meu amigo Bispo Santiago, bispo é apenas o sobrenome dele, viu? Ele não é religioso do que seja um bispo, não. É o sobrenome dele mesmo que é isso, Bispo Santiago. Ele postou na minha linha do tempo, no Facebook, olha só, uma mensagem muito bonita. Eu tenho lágrimas, decepções, lutas e tristezas, mas sabe de uma coisa? Eu tenho sorrisos, tenho alegrias e vitórias. Eu tenho uma força só minha que não me deixa pensar em desistir. Eu tenho uma fé inabalável e uma esperança imortal. Eu tenho a certeza de que o meu amanhã será de sol e de um lindo arco-íris. É, a vida não tem sido fácil, mas se fosse, não teria graça, porque sem lutas não existem vitórias. Não precisa dizer mais nada, viu só? Muito bonita essa mensagem. Valeu, meu amigo Bispo Santiago. Um grande abraço para você, rapaz. Agora vamos ouvir aí Marjorie Twain, Because I Love. Roda, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Uai, será que nós vamos ter que prontar um regaço nesse trem? Ó, minha amiga Vânia Rocha aí de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Tudo bem com você, menina? Olha, um grande abraço, felicidades, viu? Um abração também para os meus amigos lá de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Pessoal que me acompanha através da rádio local. Tudo de bom para vocês aí, viu? Ah, quero mandar um abração também aqui para o Marcelo Diego, lá de Boa Vista, em Roraima. Alô, Marcelo, ó, o que eu disse aí, sua música está programada, muito breve estarei atendendo aí com a música da Márcia Ferreira, viu? É, ele é fã da Márcia Ferreira e pediu a música Vejo em Teu Olhar. Então, nos próximos programas, eu estarei atendendo aí o seu pedido. Falou, amigo? Um abração, felicidades, viu? Jean e Giovanni cantam agora Caçador de Corações e depois é a nossa carta de destaque. Me pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você é solidão. Cadê você? me pego sozinho pensando em você. E bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. Um cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você não sou eu. Tudo aqui é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Bom, minha gente, então, todo mundo preparado aí? Aumentou o volume do rádio? Chegou para perto do computador? Pois é, então vamos lá. Agora é a hora da nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. E essa carta, conforme eu venho dizendo desde o início do programa, é do filho adotivo de Mantena, em Minas Gerais. Ouça só o que ele diz aqui na sua carta. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou teu fã, adoro o teu programa, suas músicas, a carta destaque. Enfim, te curto de montão, viu? Uba, que bom, muito obrigado, menino. Obrigado mesmo, né? Que bom saber que você está aí curtindo o nosso programa assim de montão. Olha, Maurício, eu estudo a 8ª série e tenho 17 anos. Eu já repeti alguns anos, sim, se é isso que você ia me perguntar. Você parece que adivinhou, viu? Eu ia te perguntar, ai, mas com 17 anos ainda fazendo a 8ª série? Mas é isso mesmo. Olha, Maurício, eu ouvi você lendo uma carta esses tempos atrás de um rapaz que veio a descobrir ser filho adotivo e que estava disposto a abandonar os pais que o criaram para ir em busca dos pais verdadeiros. Olha, Maurício, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu, quando estava com 10 anos, meus pais adotivos me contaram a verdade, dizendo que eu tinha sido adotado, porque minha mãe era mãe solteira e muito pobre e não tinha condição para me criar. Então, ela me deu para os meus pais e eles me registraram como filho legítimo deles. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos que eu, Maurício. Quando os meus pais me contaram que eu era adotado, eu fiquei muito revoltado e comecei a dar trabalho, comecei a fugir de casa, passando a dormir na rua. Meus pais saíam feito loucos à minha procura. Eu me escondia deles e só aparecia quando a fome apertava. Eles me levaram, né, para o tratamento com psicólogos, mas eu não queria saber de nada. Eu ficava com raiva quando eles me chamavam de meu filho, e aí eu dizia que não era filho deles. Assim foi até os 14 anos, Maurício, quando eu disse a eles que queria conhecer a minha mãe verdadeira. Eles me disseram que não sabiam onde ela estava e que talvez até já tivesse morrido por causa da vida que levava. Mas mesmo assim, Maurício, eles foram comigo até a cidade de Cláudio, que foi onde eu nasci, e saímos à procura da minha mãe. Procuramos bastante, até que tivemos uma vaga notícia de uma mulher dizendo que conhecia minha mãe e que ela tinha morrido sim, porque ela estava muito doente. E depois do meu parto, aumentaram ainda mais os seus problemas de saúde. Ela não viveu nem 6 meses mais depois que eu nasci. Foi então, Maurício, que eu vi o quanto meus pais adotivos tinham sido bons e o quanto eles me amavam, pois me criaram, me deram estudo, me fizeram todos os gostos e eu ainda estava ali dando trabalho a eles. Eu me ajoelhei nos seus pés, do meu pai e da minha mãe, e pedi perdão, pois o amor que eles tinham a mim não estava sendo correspondido E isso me deu um sentimento de remorso muito grande. Desse dia em diante, Maurício, eu mudei meu comportamento e minha vida. Hoje, eu estou tentando recuperar esses anos que eu perdi na rebeldia, tanto nos estudos como no coração dos meus pais, a quem tanto fiz sofrer com a minha vida errada que estava levando. Era o que eu tinha a te dizer, Maurício. E eu sei que você vai dizer que vai rodar a música do Sérgio Reis, Filho Adotivo, não é? Pois então pode rodar, porque eu gosto demais dela, viu? Olha, meu jovem, que bom que caiu a ficha e você viu que quem te criou te ama de verdade. Pai biológico só bota no mundo. Mas quem cria, esse sim é que é pai de verdade. E esses que te criaram foram de uma honestidade extrema, hein? Além de te contarem a verdade, ainda te levaram lá na sua cidade em busca da tua mãe, que infelizmente já não estava mais nessa dimensão. Mas pode ter certeza de uma coisa, meu jovem. Se ela estivesse viva ainda, eu tenho certeza que ela faria o mesmo que você fez. Se ajoelharia nos pés dos teus pais, agradecendo por eles terem te criado, te educado, te dado amor e vida acima de tudo. Fico muito feliz e contente de saber que hoje você está aí, mais do que nunca reconhecido aos teus pais, aqueles que te criaram. Puxa vida, que coisa bonita, viu? Você veja só, te criaram com todo amor e carinho e hoje você está aí tentando recuperar o tempo perdido. Pode ter certeza que eles não deixaram de te amar um minuto sequer. Mesmo quando você vivia pelas ruas, dando trabalho, entrando com essa rebeldia toda, eles não deixaram de te amar. Você mesmo conta aqui que eles saíam feito loucos à sua procura pela cidade, não é? Pois então, meu jovem, que bom. Você vai ser muito feliz e procure sempre ser o orgulho deles, viu? Procure mesmo. Faça tudo para que eles sempre tenham orgulho de você e de ver que você é um bom filho, uma pessoa que realmente merece um lugar ao sol, e você vai encontrar esse seu lugar, tá bom? Boa sorte, felicidades, fica com Deus. Você adivinhou, era essa música mesmo que eu ia rodar para você, viu? Era essa música mesmo. É o Sérgio Reis que canta, Filho Adotivo. Tá aí, roda lá, menino. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que